A Polícia Militar do Paraná irá intensificar a segurança no litoral do estado durante o período de carnaval, com o uso de 4 caminhões denominados Centros de Comando e Controle Móveis. Os veículos serão usados em Guaratuba, Matinhos, Caiobá e em 2 pontos do Pontal do Paraná, Ipanema e Santa Terezinha. Para garantir o uso eficiente das unidades móveis, dezenas de policiais militares foram capacitados durante 4 dias para utilizarem os veículos. O responsável pela capacitação das equipes foi o Major Robson Lima, da Diretoria de Tecnologia e Informação da Polícia Militar. Os caminhões entregues pela Secretaria Extraordinária de Segurança para grandes eventos foram recebidos para serem usados na Copa do Mundo, mas serão utilizados neste carnaval como projeto piloto. Nos 4 locais do litoral escolhidos para receberem os caminhões durante o carnaval, haverá uma parceria com as prefeituras, para que as câmeras da cidade possam ser integradas aos centros de comando e controle móveis. De acordo com o Major, além da parceria com as prefeituras, a equipe da Polícia Militar contará com a parceria da Copel, Sanepar e outras forças de segurança pública, como a Polícia Federal e a Guarda Municipal. Antes do carnaval, os caminhões serão levados novamente para o litoral para serem feitos os ajustes necessários. Com informações da Agência de Notícias do Paraná, Marjorie Colombari para a CBN Foz.